Controle Salvador, Papatango, Vitor, Quebec, decolando a 6 cotas. 170 graus, 10 nós, ajuste 1013. A cabeceira no zero deslocada, 1 no 1.200 metros, reporte baixado travado. 7, reportaremos baixado travado. Restrição da carta. Apoio na restrição, a CC está esquivando à esquerda, mantém a restrição nível 040. Quebec, Quebec. Vitor, Quebec, Quebec, e vou na próxima. Semana pro. Vitor, Quebec, Quebec, vou na proa 180 até cruzar o nível 040. Afirmativo, 180, mas a saída que você paga pra mim é a Momo com curva esquerda, após 600 pés, se abaixando na radial 320. Sim, todos a atração, Vitor, Quebec, Quebec, vou na proa 180 até o nível 040. 180 é a proa, não mantendo o nível 040, Quebec, Quebec. Controle Salvador, é o G07. Confirma, aeronave. G07. G07, acena identificação. Voe na proa de Bonf para interceptar a chegada. Bonf, reporte pronto para descida. Proa de Bonf, G07. Vitor, Quebec, Quebec, curva direita, proa 2. 80, limite 10 minutos na proa. 280, limite 10 minutos na proa, Vitor, Quebec, Quebec. Controle Salvador, bom dia, Azul 4064. Azul 4064, acena identificação, chegada Mari, desce nível 050. Desce para o 050, chegada Mari, solicitando a sinal da RNAV, 4064 Azul. Controle Centro da RNAV, aguarda autorização. Guarda. Solas 4-2, 1-2, 1, décimo 9, liberar. 2-1-9, certo. 3-0-0, Salvador, obrigado, Quebec, Quebec. Salvador, boa tarde, gol no 648, livrou no telefone. Fala, 4 Cordial, boa tarde da 3193. Na 648, siga táxi, Alfa Juliette, Portão Alfa Índia, Portão 01. Alfa Índia, Portão 1, gol no 648. Sim, porque chamou a última aeronave? Tanto 3193, tendo informação, Mike, autorização para o Galeão. Galeão, nível 360, guarda de coordenação. 36, guardando, tanto 303. T3-3193, copia. É só prosseguir. Salvador Galeão autorizado, nível 360, aerovia Pesolono 4, decolada no zero com a direita, subida da Eltran, São Blés, código 5513, frequência do controle em 199.35, desopera em 198.6. Gente, 360 autorizado, Pesolono 4, saída da Eltran, São Blés, decola da 10, primeira curva à direita, 5513 ao o transponder, 10935 ao controle, tá 3193, ciente da torre 286. Correto, qual o portão? Se encontra? Estamos no 03, senhor. Portão 3, eu te chamo para puxar o push e pega o sonamento. Tamarei, muito obrigado. 393, na escuta? Na escuta? Sempre como recebe na frequência 198.95. Poderia confirmar, senhor? Adicione a frequência 198.95, por gentileza. Chamar você na 198.95? Isso, para fazer um teste, um check com ela. Azul 4064, cheque modo Charlie, não recebeu. Tá tudo ligado, vamos trocar o equipamento. Qual que você recebe agora? Afirmativo, azul 4064, grato. Siga G07. Está estimando pouso 1820. Solicita a gentileza informar a equipe de manutenção do ILS de Salvador da estimada de chegada do Jave. Solicitar que eles estejam, quando da chegada da aeronave, no pátio militar para o briefing. Gente, G07, confirme o pouso 1-8. 1820 é a estimada. Gente, 1820, avisarei. Salvador, Papatango Whisky, Tango. Tango. Papatango Whisky, Yankee Tango, tá no pátio 5? Afirma, Whisky, Yankee Tango. Gente, é Salvador Recife, 190? Correto, isso então. Confirme, comandante, é trem? Afirma, também do hospital Papatango. Gente, Yankee Tango, quanto cópia? Salvador Recife, 190? Pronto, Papatango Whisky, Yankee Tango. Autorizado Salvador Recife, nível 190, aerovia Golfo 77, decolta no 7, curva esquerda, perfil Pucajamo, após Recife, 5455, é o transponde, frequência do controle 199.35, torre opera em 198.612. Estima aqui autorizado 190, aerovia Golfo 77, decolta da 17, curva esquerda, Pucajamo, pós direto. Controle 1935, torre 1860, transponder 5455. Isso, então, está pronto para acionar. Gente, parte 5, para o acionamento da decolagem, agora a torre 186, ajuste no 0, no 3, no ótimo voo. 186, graças, bom trabalho. Yankee Tango, livre acionamento, Fome Taxi. Grato, Yankee Tango. Tá livre para seguir na descida, conforme a carta, azul 4064. Azul 4064, após etapa na proa de servidor 366, em descida para 2500, ajustando 0 no 3. Autorizado o final, aposta avisada. Autorizado o final, chamarei estabilizada após a etapa 2500, azul 4064. Quatro na proa servidor 366. Bona pro 366, azul 4064. Já está na proa do 366. 4064 da azul. Recebe um 4064, recebe um tráfego sem altimetria próximo ao 366. Qual seria a posição do tráfego informado do 4064? Uma hora, 12 para uma hora, baixa, não dá para saber a altimetria dele. Está em deslocamento, tráfego informado do 4064? Ele está meio que estacionado em cima do 366, não está se deslocando não. Avista algum navio do 4064? Na área aqui. A posição informada, azul 4064. Beleza, deixa quieto. Vamos ver aqui. Se aparecer alguém, eu falo. Sim. Alagoinhas. 035. 3193, prossiga. No box 3, só puxa o acionamento. Autorizado, semitaxi. Dave 07, autorizado da presente, voa Pelô, resposta parecida. Presente Pelô, Dave. Iniciando acionado com 04 a bordo, autonomia de 4 horas e 20, alternando. João Pessoa, está pronto para o passo do esquete da. 186. 186, obrigado. O livre inicial táxi confirmando o POB? 04. Iniciando o táxi, esquentando. Atrabalho, ciente, livre, chame para ingresso, pistão no 7. Vai botar para ingresso do 7, esquentando. Boa tarde, Torre Azul 4064, baixar travado visual. 4064, vento 170 graus, 08 nós, ajuste 1013, cabeceira deslocada no 1200 metros, autorizado pouso, pista 10. Livre pouso, pista 10, ciente do deslocamento da cabeceira azul, 4064. Salvador é o GV07? Prossiga. Autoriza a descida via? Testa nível 040, GV07. 040, GV. Skek Tango livre, ingresso pistão no 7, forme alinhado, cabeceira. Ingresso no 7, vai rebotar a trompa de decolagem do Skek Tango. Salvador, boa tarde, gol no 675, passo 90150, informação Mike. Gol no 675, acima identificação, chegada Mari, desço nível 050. Mari 50, 050, no 675. Para Lagoinhas. Então, confirmando, a princípio vai ser toque e arremetido em Valência, após prossegue para Lagoinhas. Gente, aguarde. Você foi só, confirmando para Lagoinhas após o 035? Vamos lá, 31383 a bordo, 4 horas de autonomia externa, Guarulhos. Já 393, taxi autorizado, direita, alfa, mantendo a minha escuta até antes da delta. Ajuste padrão, 093. Sola 58121 décimo 9. 219. Azul 4064, siga Alfa e reporte esta quilo. Alfa, chamarei esta quilo, 4064 Azul. Oi, boa tarde, Papa Tango Whisky, Yankee Tango. Papa Tango Whisky, Yankee Tango, contato radar, Bonivão 190, saída Puca, Aracaju. Saída Puca para 190, Whisky, Yankee Tango. Alfa XT Foxtrot, copia. Sete, autorizado 2000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado final, reporte estabilizado, GV07. Me ajuste no 0 no 3? Afirmativo, GV07. E para 2000, GV. 01031, frequência do controle em 199.35, torre em 198.6, aguarde para cotejar. 3193, chame agora o a torre 1 no 8.6. Azul 4064, pode conseguir via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, obrigado. Proteja o Bravo, XC Foxtrot. Pista no 0. Mantenha no 0393. Zero um no 31. Quem deve ser Foxtrot? Correto, tá na bata. Confia em PLB? Na bola. 02, para acionamento do táxi da decolagem agora. Torre em 1 no 8.6. Ajuste padrão no 0 no 3, tem um ótimo voo. Obrigado, piloto 393. Alinhado com 393. Livre decolagem, o vento 160 graus 089, 393. Iniciado decolagem 393. Bravo XC Foxtrot, forma para ingresso, pista 17. 52545, vento da Quebec. Obrigado, bom trabalho. Ciente, Brasília 340, aguarde de coordenação. Na sua escuta, Aerojet 6703. Whisky Yankee Tango, autorizado da presente, voar Aracaju. Voar Aracaju, Whisky Yankee Tango. Boa. Santa 3193, Nadael Bless, cruza 3000. Santa 3193, contato radar, sub nível 360, Santa Dael, transição Bless. A gente poderia voar Bless com referência? Negativo, não tem um perfil, tá 3193. Era perfil, 3193. GV07 estabilizado? Negativo, GV. Gente, aposta estabilizado. Gol 1675, início de redução para 1180 nós, número 2 para o pouso. 1675 para 1180 nós. 525, frequência do controle em 1,9,35, torre operando em 1,9,6. Nova formação em curso, novembro. Ciente, autorizado Brasília, nível 340, Apesolo 17, pista 10, curva direita, Gole Ofito, transponder 5525, controle 1935, torre 1,18,6, e eu vou ouvir novamente o Atis, 96703. Correto, confirme seu portão, portão número 4. Nós estamos no 088. Ah, sim, 08, sempre falando para o pushback funcionamento. Positivo, chamarei o RGF 6703. Jave 07, completo final do procedimento, chamei torre 1186. 186, Jave. Salvador, é o Jave 07, transformação final, baixada travada. Gol 1675, para interceptar o localizador, curva direita, proa 070. Autorizado final, reposta estabilizado. 1675, direita, 070, patrulha estabilizada. Controle 100, gol no 675. O controle tem um alvo? No nosso radar não aparece, mas já foi reportado por outras três aeronaves na mesma posição. Provavelmente um navio na posição informada. É bem provável que temos aqui a espia. Sim. Tá 3193, cruzou uma centena, 1190. Na 3193, chame Recife no 288, alterna 1264. 288, 264, boa. Só curiosidade, o navio tem transponder, controle? Confirme? Navio tem transponder? Positivo.